Está no ar. Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Deus e o Silêncio. No mundo há tantas vozes. Vozes que cantam, vozes que alertam, vozes que comandam, vozes infindas que ecoam as mais diversas palavras, fruto de incontáveis pensamentos. Entretanto, palavras são prata. O silêncio, por sua vez, é ouro, ensina-nos o provérbio. Relatam os evangelhos que Jesus, inúmeras vezes, retirava-se para, no silêncio, conversar com Deus. Em busca do progresso, meio pelo qual alcançamos a paz e a felicidade, tamanhas são as nossas dúvidas, grandiosas as incertezas, incertos os passos. Entretanto, o mundo é gigantesco para a todos nos envolver, e é pequeno o suficiente para caber dentro de nossos corações. No espírito do homem está o espírito do mundo. E para compreendermos o mundo exterior e interior, necessitamos do silêncio. Para nos auto-iluminarmos, dele somos necessitados. Ouçamos nosso silêncio. Percebamos a harmonia entre nós e aquilo que nos cerca. Dos desertos às pradarias floridas, das dores às alegrias. É no silêncio que encontramos a melhor imagem de nós mesmos e alçamos o mais profundo de nossos corações. Ali, Deus habita. Sintamos sua presença. Silenciosos, ouçamos seu falar. A fala do Pai é mansa, é doce. Pétalas suaves que, delicadas, tocam o cerne de nosso ser. Ouvindo-o, encorajamo-nos. Encontramos esperança na desilusão, luz na escuridão, valor no perdão. Escutando-o atentamente, temos a certeza de que as nuvens escuras que porventura ocupam os céus de nossa alma vão seguramente passar. O sol, todavia, que se esconde por trás delas, não passará jamais. Assim, temos ânimo para novamente sorrir, coragem para vencer os desafios diários, segurança para deixar o homem velho para trás e construirmos o homem novo, objetivo maior de nossa existência. É no silêncio que curamos nossas mágoas, que combatemos as más intenções que nos impedem de seguir, que nos livramos dos maus pensamentos que nos tiram a paz, que espantamos as más palavras que nos conduzem a dolorosos arrependimentos. É no silêncio que nos tornamos mais sábios, pois ouvimos a voz de nossa própria consciência. É no silêncio que o espírito em marcha desperta, floresce, vislumbra o mundo, prepara-se para os desafios que lhe são próprios frente às responsabilidades intelecto-morais. É no silêncio que nos encontramos conosco mesmos e com Deus. Pai de todos nós, permite-nos que te ouçamos no mais solene silêncio de nossos corações. Que por meio do silêncio, a acústica de nossas almas vibre em comunhão perfeita contigo. Que em nossas dores, em nossas alegrias, em nossas angústias, em nossa resignação, saibamos guardar o devido silêncio a fim de te louvarmos. Que o silêncio seja, Senhor da vida, nosso elo mais profundo de ligação, e que seja ele a nos lembrar que tu não és o Pai que habita distante nos céus. Antes, tu és aquele que habita o mais íntimo de cada um de nós. Silenciemos. Ouçamos a voz de Deus a falar, a ensinar, a consolar, a cantar a mais harmoniosa melodia dentro de nós. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita, sempre num oferecimento da livraria mundoespírita.com.br.